Hoje é dia de alegria, vamos todos celebrar. E uma linda melodia chega pra cá, vamos cantar. Tristeza aqui não tem lugar, também não tem confusão, porque aonde Deus está. Começando mais um programa hoje diretamente da Casinha do Cachorro, programa 48. 48, né? Quase 50, né? Episódio 12 dessa temporada maravilhosa. Episódio 12 já, velho? Apresentar os meninos que estão aqui hoje, né? Hoje não faltou ninguém, né? Tá todo mundo, né? Acho que sim, velho. Hoje tá... Faltou quem sempre falta e... Quem nunca vem. É, né? Hoje tem o garoto... O garoto Paquito, o menino que desde os 3 anos de idade, garoto Romeu aí, tem um novo apelido. Pirata do Amor. É o Pirata do Amor, né? E... Só numa nascita. Por que pirata do amor? Porque ele tem um estilo pirata, todo pirata de feia. Agora que ele tá mais charmoso. Agora. Ei, versão 2011 agora, com óculos Night Vision aí, meu irmão. Como é o nome? Ciclope. Como é o nome do óculos? Stand Away, pô. Sei não. Trike Vision, pô. Um negócio assim, que muda de escuro, meu irmão. Muda de cor. Muda de escuro, é. Muda de escuro. Bate uma luz e ele fica preto, meu irmão. É estilo, pô. Não, né? Aqui ele deveria estar preto, né? Não, na luz solar. Ah, na você, luz solar, é meu amigo, o bagulho é louco, meu irmão. Tem umas placas, tem umas placas solar aqui do lado, pô. Aí ele recebe energia e carrega o pendrive já, pô. Caralho, meu irmão, né? Na cordinha assim, ó. Tem a cordinha, pô. Segura o pescoço. Lentes Transitions, pô. Lentes Transitions, é 2011. Sei lá, é transição. Só dá pra observar o título, né? Pela questão óbvia. Eu mudei de óculos, agora eu tô com a cara de quê, cachorro? De estudante de jornalismo. Eita, ah, pô. Cara, e... Só dá frango, vamos. Não, que é isso, rapaz. Mas é bom o curso que só dá frango, que sobra as mulheres, né? Eu só faço dar mesmo. E quem tá aqui também é o Dog com o seu fiel cachorro. O Dog com o seu fiel cachorro. Ah, o Dog é essa forrinha, né? Ele vê o Dog com o seu fiel brother, Mr. Everton. Eles que vão fundar uma banda aí de católica, apostólica e heavy metal core. Sério? Eu não sabia disso não, hein? É. Vai comprar um conjunto de prato. O menino toca um baixo frente feroz. É um baixo feroz pra cachorro. E ele já pode cantar na cachorrada, pô. Mr. Everton aqui, Mr. Everton, fale um pouco sobre os games. A gente tá falando de games, Mr. Everton agora é jogador, né? Rapaz, minhas madrugadas agora tá olha bastante... Olha como ele é humilde, pô, o cara faz. Agora é jogador. Ele, rapaz, eu não ia nem dizer não, mas eu tô matando muito. Eu sou... De mil pra lá, né? Eu ia dizer não, mas eu tô viciado, eu tô fodido. Mas tá legal, tô gostando. Mas eu passei 4 dias sem jogar. Eu tô gostando. Eu joguei ontem. Aquele macaco ontem, eu gostei, né? É massa, né? Eu gostei macaco do macaquinho, velho. Macaco louco. Mas qual é o jogo que tá rolando aí? É o League of Legends. É um negócio aí. É um RPG, tipo War. Que é o Demazinho que nunca vai jogar. É estratégia. Mas isso é tipo... É interessante. Porque tu nunca já viu War, né? Warcraft é o nome? Warcraft? Meu irmão... Aquele jogo parece com Warcraft, não? Mas não tem aquela onda de matar bichinho pra evoluir. Não, tem não. É pau na galera. Pô, assim, eu não sei o estilo desse jogo, eu não conheço, né? Mas assim, eu tenho... Não é MMORPG, tá ligado? Não é. Que ele já lançou na PSN, na PlayStation Network, que é o From Dust. Nesse jogo você é Deus. Oi. Eu, cara, você toma as decisões lá e você mexe com os elementos, com a terra, o ar, e com os maus elementos lava, também, né? Deve ter o Mano Breno lá, né? Mau elemento e tal. Você é um cara assim, ó. Mau elemento. É tipo Black and White, né? Tipo Black and White, exatamente. Meu irmão, agora tem um jogo, a gente falando de Rainbow Six aí lembra Tom Clancy. Aí tem um que é... Que você é simplesmente o marechal da Fonseca mesmo. Você é o general de um exército. Holy crap. Aí você dá os comandos por voz, pô. Ele diz, artilharia, mete o cacete nos caras. Aí artilharia vai, mete o cacete nos caras. Aí voz não confirmada. Recuar a galerinha. Tome bala. Recuar a galerinha e tome bala. E é o bicho, é comando de voz ou pro teclado, né? Se o cara não quiser, não tem um bom inglês. Que é inglês, né? Massa, velho. É o bicho, interessante. Sim, agora abrindo um parênteses aqui rapidamente e mudando de assunto, mas... Tanto dentro do contexto, Fala aí, pô, do vídeo da banda de vocês, pô. Tu com o Roberto. Ah, e, sim, tem um novo projeto aí. Nova novidade. Arruaça, como é? Uma nova novidade. Arruaça. Nova novidade aí. Arruaça. Como é? Sanguinária. Arruaça sanguinária, meu irmão. Sanguinária, velho. É o novo projeto do verão. Músicos. Com certeza. Não, eu baixei, velho. Virtuosos, porém furiosos, né? ou. É um pau da já bexiga. Já tem vários fãs aí. Já tem vários fãs, meu irmão. Já tem uma doida viciada, pô. Meu irmão já tá doidinho, pô. Já. Meu irmão, me manda a letra aí, velho. Que eu tenho que. A letra é músicas muito sérias, como Vampiros do Metal. Sua mãe andou rápido, velho. Trem da Mary, o Rei da Montanha. Caramba! É, novos sucessos que virão. Aí tem a letra aí que fizesse mais alguma letra? Claro. Arrastão Supremo, Morcego Humano e Trindamere, o Rei da Montanha. Ah, que é uma canção mais épica. Ah, peraí. Morcego Humano era o nome de uma música. Não, não, não. Não, Morcego Humano era o nome da banda. Nas antigas a gente decidiu mudar. Porque o Morcego Humano... É o Batman. O Morcego Humano é um nome artístico, é um nome virtuoso. Mas virtuoso. Não tem a fúria, né? A Arruaça Sanguinária é mais essa cacete. Essa é a música homenagem ao também, no Morcego Humano, na canção Vampiros do Metal, que eu falo, metal, né? Tem uma parte que fala sobre as presas sanguinolentas do Vampiro das Trevas. Aí apareceu, ele tava no ensaio e eu prestigiei. É ele, inclusive, Colin do Fabrício. Inclusive, esclarecer aí que ele não morreu, né? Tem gente que acreditou. Exatamente, e o cara não morreu, não. Falecimento. E a gente falou na escrotice, tá? Não falou pra ninguém pensar que ele morreu, mas... Inclusive, ele é empresário da banda. Ele tá trabalhando no ramo de poliglotas. Manager. De manejeiros e tá lá. Manejando legal. E o que é engraçado é que quando acaba o ensaio, vocês estão na hora que vocês estão ensaiando, eu não sei se é Painkiller. Acho que é a primeira música. Não é Painkiller, não. Dá um. Não, que quando acaba a música, pô, aí todo mundo, gostei. Aí o Orlando levanta e mas eu acho que vocês deveriam melhorar, não sei o que. Acabam de rir, velho. Morrem de rir, né? O cast da banda é eu, o Leandro Furioso, na bateria. Gordo, ele tava fazendo o que ali, velho? Gordo é o mascote, pô. É o mascote. João Gordaço. É, né, velho? Infelizmente faleceu. E tem o Glote, né? O Glote também tocando. E o Roberto Baixista. É o Glote? É o Glote. O último programa foi há um mês atrás, né, velho? Um negocinho, né? Porra, faz um tempo. Capitão Punha. Faz um tempo. Capitão Punha. Parada lá do Supercom, velho? É, né? Editou porra nenhuma, velho. Não, eu editei. Você viu os negócios lá. É, né? Você editou nas coxas, velho. É, né, porra? Porque, meu irmão, aquele cara, Luca, tá doido, velho. Ele tá enchendo o meu saco, que é pra encher o saco dele. Meu irmão, avisa aí, Ítalo. Meu irmão, cadê a gravação, velho? Não, vai sair, vai sair. Não sei quando, mas vai. Tá ouvindo, né? Tem que manter o suspense. Não, mas vai sair. Uma prisão de ventre mental. Sabe quando a gente quer? Já viu o Michael Jackson lançar um CD rápido? Quando a galera manda? Não. Não, Speakly Notes. Speakly Notes, não. Speakly Notes, doido, cara. Agora quer ser baixista, fodeu mesmo. Então, tem que ser assim, ó. E dá pra fazer uma banda de tiração de onda, Speakly Notes, doido. Do norte, é uma banda do norte. Um caboclinho, um pé de lança. Pé de lança. Speakly Notes, sistema feudal. O último programa foi o Vai Punheta lá, que é o Capitão, gravado Capitão, em Carnaúba do Diabo. Carnaúba do Diabo. Não, mas foi gravado faz lá em casa. Faz muito tempo. É, pô. Porra. Mas faz muito tempo, velho. Acho que faz um mês e a gente tá aí. Porque teve essa cobertura que a gente comentou aí, pra quem não sabe, tá se fudendo. Conta aí, cachorro. A cobertura do grande Supercon, né? Foi sucesso total. Ítalo Supertramps. Robertinho. Raul Maru, né? E muita gente... Raul Maru, não. Raul Maru é o Bolo. Ele tava de... Ele tava de Beto Jamaica, né? Jamaica, velho. Ele tava de quê, meu irmão? Ralph. Raul Maru é tudo com Ralph. Ralph Pipe. E a gente zoou pra caralho os animeiros e tem muito material escroto, mas a gente gravou... Meu irmão, a gente gravou umas 2 horas, velho, na moral. Ano que vem tem mais. Né? Muita coisa. No segundo dia tava a morgação do caralho. No terceiro dia eu não fui, simplesmente. A gente não foi. Foi uma bosta. A gente apareceu na Globo e na Rede TV. Tá lá. Você vai lá no morreheadbanger.com. Tá lá nós na Globo. Outro ponto. A gente apareceu pra caralho na Globo. Outro ponto aí. Em falar no blog, tem muita gente reclamando porque. Porra, não tá tendo novidade nenhuma. Né? Meu irmão, aquele blog ali tá estagnado, tá criando tag. Tá, pô, ali, mas é porque a gente tá esperando o servidor novo. É. Desde quando? O Daniel, porra, prestigiava pra caralho aquele cara, hein? E deu um foda desse na gente. O cara sumiu, porra. Tomou dor. Ele teve um filho agora e tá achando que pode deixar a gente na mão aí, é, mas... Foda, né, velho? Fazer neném, mas, tudo bem, mas não brevemente, faz um... É, mas é essa semana aí, estão providenciando um com aí, outro galera, cara, velho. Tem que ser, velho. Dá um tempo, galera. Dá um tempo, galera. Você já sabe que eu posso ajudar, né, velho? É, pô, criança esperança aí. Moving on. É, vamos aceitar doações agora, né, pela internet. É, inclusive teve um sujeito aí que apareceu no Supercom, né, que é o... É o famoso Fi da Peste. Vamos fazer a camisa dele. Tem que aparecer. Tá no, merece, tá no merece. Computador, pô. Ele merece. Tem que editar e receber essa bexiga, pô. É foda, né? Ele, Fi da Peste. Eu acho que é o Neymar, viu? Muito escroto. Muito escroto, pô. Simplesmente a gente já tinha entrevistado ele sem a roupa escrota. Essa onda eu tô ligado. Aí a gente entrou e começou a fazer as matérias. Eu encontrei ele de novo e não me liguei que eu tinha entrevistado ele, pô. É porque tu é burro. E ele não se ligou na gente. Mas que é tanta gente, pô, que o cara não lembra. Tanta gente bizarra. É foda, foda. Aí quando ele chegou, eu... Ei, quem são vocês? Aí a gente... Somos do humor Redbanger, pô. No mesmo dia, pô. Somos do humor Redbanger, pô. Ele... Ah, rapaz, eu conheço. Eu, porra, tu conhece, porra. Ele... Conheço, pô. Já me entrevistaram. Aí eu... Oxi, no show do Iron Maiden, não foi? Ele, não, não. Aqui, pô. Aí eu parei, eu, aqui? Esse bicho tá doido. Aí eu... Ah, pô, foi a gente. Aí ele parou, pensou aí. Foi. Fi da Peste! Fi da Peste! Eu, Fi da Peste! Ele, Fi da Peste! E esse bicho da moto, não sei o que, Fi da Peste! Ele calou a boca. Ficou. E a galera, ele fez altas coisas escrotas. Muito engraçado. Introspectivo. Era uma galera meio estranha, né? Era, porque é meio triste, meio assim. É, mas continuando, a gente fez essa cobertura do Supercom. Você quer conferir, vai www.morredbenga.com/supercom com N no final. Com N, é. E super, todo mundo sabe como é, né? Super junto. Supercom, não tem nada lá, mas vai ter. Vai ter. Quem sabe? E novas novidades, a gente tá falando aí, tem o Top Blog, né? Top Blog, a gente tá nos top 30, mano, Brau. Porra, velho. E segunda semana que a gente se mantém nos top 30. Antigas, é mesmo? Posso votar de novo agora? Não, infelizmente não. Quem votou, votou. Quem não votou, vai pro caralho. Bunda, bunda. Então tá bom. E vota, né? Antes e vota aí, pô. Vamos votar, velho. É fácil, pô. Entra no morredbanger.com, na lateral tem lá Top Blog, pô. A gente não merece. Não, mas aí, pô, não fala isso que fode o mago. A gente somos foda, caralho. A gente merece. A gente merece que a gente grava toda semana. Não tem uma semana que não somos tem problema. Somos fiéis, nossos fãs. A gente merece porque vão tomar no cu vocês. É, mas não, vai não, tomar não, no cu não, vocês. Não, isso não, não isso. Não, mas sério mesmo, pô. A gente tem um podcast que, é amor, que grava sempre, pô. Porque os que eu escuto aí, os caras passam 6 meses, 5 sem gravar, pô. Dano-se, porra, aí tá nem... Pera aí, pô. Eu escuto. Eu escuto um aí que é péssima ideia, pô. Que simplesmente o último programa foi. Os caras gravaram ontem. Com certeza só vai sair daqui a um mês. E o último que ele saiu. Faz mais de 2 meses, pô. Sim, pô, mas eu tá bom, velho. Tem essa ideia de não ficar gravando toda semana e tal. Não, a ideia é gravar toda semana, sim, pô. Sim, mas peraí, não, mas peraí, deixa eu falar. A ideia não é isso. É porque assim, de vez em quando... tem um corre, né? De vez em quando, parece que a gente tem que aderir a essa coisa de ficar gravando não, pô. Tempos em tempos, não. em eras. Não, mas a galera porra, tem que véio. Bater palma quando a gente grava 2 semanas seguidas, 3, 4, sim, sei que a gente já gravou, mas... né? É, a gente passou um tempo gravando... Meu irmão, a gente não gravou agora. 2 semanas faz que a gente não grava. E realmente a gente faz, porra, a gente tem consciência de... Claro, porra, pô, todo mundo cobra, porra, todo mundo cobra, a gente vai lá e faz. Agora a gente não gravou essas 2 semanas, por quê? Porque gravou aquele monte de bagulho e pra editar tá um rolo do caralho. Não, eu tô editando, não pega. Não cobra pra gravar, então é, né? Não pode ser exigido. É, velho, se vocês quiserem pagar véio. Aí, ó, nós gravamos. Não, é muito fácil o cara que tá ganhando... E é muito fácil um cara que tá ganhando uma grana no caralho gravar toda semana. O foda é uns pobres fudidos, feito nós. A gente tem que trabalhar e comprar um gravador, um gravador dividido em 6 vezes e tá se fudendo pra pagar. Da Saraiva aí, que só fala merda, não tem um pingo de graça. É, mano Braulio. Vamos lá, Saraiva. Se o Saraiva, o senhor por aqui... Por que não compra um mil de presente pra gente? A gente comprou um gravador aí dividido várias vezes, né, velho? É, velho. Mas tamo aí, Top Blog, você entra lá, www.morredbank.com. Na lateral tem Top Blog, clica lá e... Pode votar com um e-mail. Não, pode votar. Não, colocação não tem como saber, mas a gente tá... Mas tá entre os 30. Tá entre os 30, pô. Mas tá entre os 30. Porque toda semana eles divulgam os top 30 e toda vez o nome da gente tá entre os 4 primeiros. Só que eles dizem que não é por ordem de... De colocação. São só os 30 primeiros. A gente tem uma chance. Mal, porque lá entre os primeiros a galera vê assim, porra. É, a galera vê e vai. Eu acho que a gente tá entre os 10, tranquilo, pô. Com certeza. Boa, tomara. Porque a gente deu uma bombada Fuderosa. Agora tem que ver logo esse negócio aí desse servidor. Meu irmão, eu mandei simplesmente a parada pra galera voltar pra todo mundo do Você Facebook pra já entrou umas 300 em contato com meu primo. Dando procedimento, nova novidade do verão aí, do entretenimento, morreu. 119 já te fudendo. A notícia é muito triste, que já faz muito tempo, mas eu fui pro funeral, foi um open bar lá de Amy Winehouse, pô. Foi foda. Caralho, velho. Oxe, velho. Funeral open bar, fudendo. Tava no pé na cova, né, velho? Tava no pé na cova já, né? Pelo amor de Deus. E Mr. Eldemar perdeu um showzinho, né, Eldemar? Tem fezes. E outra, perdeu falando em cachaça, já que ela bebia muito. Essa pessoa de quem eu vou falar não se droga, mas ele bebia muito, teve que parar, foi um dos motivos de ter saído, eu não sabia. Lena Torraca. Não, que Lena Torraca. Não, Lena Torraca. É o ex-guitarrista do Ozzy, o Zach Wellen. Foi, pô. Zach Wellen. Ele saiu porque cana tava fudendo. Mas ele parou de beber, não. Muito Jack. Parou, caralho. Não sei, só sei que ele disse que deu um tempo. Muito Jack na veia. Porque ele disse que tava dando um negócio lá que o sangue tava ficando empoçado, sei lá. Deu um... O sangue virou... Cachaça 51. Tava entrando. Tava sangue no meu álcool. Pouco. Pronto. Sangue no álcool dele, velho. Aí ele... Bom, exatamente por isso. E a mulher lá, o... Como é o nome dela? Mickey House, como é? Amy Winehouse. Amy Winehouse. Meu irmão, é pé na cova, né, velho? Porque regado a heroína, cocaína e álcool pra caralho. Xilocaína. Xilocaína, velho. Quando vai pra cá, velho. Meu irmão, tem umas fotos dela, velho. Coisa assim de um mês, ela era dois bonita, meses pô, antes ela. Do dia. Meu irmão, antiga, se né? Você vê ela depois do show, velho. Quem mandou foi uma prima minha. Meu irmão, é um negócio assim, caralho, velho. Acabou de sair de uma guerra, doido. Meu irmão, ela é ser tão magra, velho, que aparece um músculo assim, doido. Um negócio assim. O músculo é uma tira de doce, né? É, mesmo, é tipo puta aquele... que o pariu. É isso, rapaz. Eu tenho um corpo atlético. Quando alguém pergunta assim, é atlético. É tipo aqueles atletas que correm maratona, mago que só o caralho. Pra caralho. Aquele doido da Etiópia. Que é, com certeza. Mas é um corpo atlético. É o povo tamanco. Quando o cara é gordo, o cara pode dizer atlético também. Lutador de sumô. Corte atlético, pô. Tá ligado? O povo tamanco. Se fedor luta também. Que é mago pra aquele bucho. Também lutava, né? Eu vi a luta dele desse. Foi o povo lastimante, né? Tá um puro cocô. Mas não, novidade do verão também: Jay-Z vai gravar uma música que sou foda. Vai. Foda. Sou foda. Porra, vai tomar no cu. Mentira, velho. Sério, pô. Mentira, velho. Ele viu no... Meu irmão, é porque o cara que é gringo não tem noção da merda que é. Aqui, da merda. O que é merda aqui não é pro gringo. Ele viu Sou Foda assim no YouTube e fez. Achou do caralho. Porra, que moleque foda. Esse moleque dança, bailarino, canta. Ei, delas. O cara é foda, pô. Aí fez a versão americana, pô, que é I'm Fucked, pô. Simplesmente, pô. Sério mesmo? E vai gravar e... Os dois juntos. É, ele... O Jay-Z vai cantar, vai fazer o clipe, mas... Eu já imagino como é, pô. I'm Fucked. Tem que ser um... Não vai ser a mesma coisa, né? Aí tem que ter um... Tem que ter um ritmo diferente. Meio americano, né? É. I'm Fucked. E tipo, vai ser foda. Os caras vão misturar com um negócio meio. Tá fazendo assim? Oxe. Yo, I'm fucking in the escuro, I met the pala. I'm the fuck, I'm very nice. I'm sinister. É demais um perigo com as cachorras no vacilo. Mas. Aí. A participação do Sou Foda é só na dança, pô. Porque os caras virem esse boy dança. Ele é o futuro Michael Jackson da Jamaica. Mas eu acho a dança muito massa. Eu acho foda tu ver ele no caldeirão do Hulk, pô. É muito escroto. O jeito que os caras chegam é uma violência sacana, pô. Eu quero ver, pô. É uma violência sacana, pô. Os caras dão umas estrelinhas mortal e caem na bilocada na nega, pô. E na África, aquilo é africano, pô. Na África tem negócio que é daquele jeito de meter os swingers de lá, né? Que é os caras que são garoto de programa, os caras fazem isso. É, pô. Ali é foda. Meu irmão, ali é sensualidade pura. Isso que é uma educação boa, ter. Bomba na bunda das pirraias. Meu irmão, mas isso que é educação sexual infantil, meu irmão. Marretando mesmo, velho. Tem coisa mais bonita que uma criança dançando na boquinha da garrafa? Não, mas ia ter uma parada dessa aqui no Brasil que, do mesmo jeito que estavam fazendo pras drogas, que iam fazer uma cartilha dizendo como se deve usar. Se você for cheirar cocaína, ou se for, usar um jeito injetável, mais saudável, né? Se for fumar maconha, como é que se deve. Quem chegou? Como é que se deve? É mentira, velho. Delícia! Menina, o barulho, rapaz, tá chapado. Como né? é. Porra, boa. Tá loucona. Como é que se deve fumar tal? Tá? E até também em relação a. Da uma criança, pô. Não, uma criança. A partir de tal série. Eles com a cartilha lá, se você for entrar na Zata, use a camisinha desse jeito, se coloca desse. Agora isso puxa pirraia, pô. Tem um negócio assim de 10, 11 anos. Claro, né? Não, mas se você for prestar atenção, tipo, as pirraias novinhas, é 11, 12, é tudo sentando na piroca. É melhor saber, né, mano? Mete mais que eu, velho. Tudo sentando na piroca. Mete mais que eu. É, pô. Eu vou mentir. Rola e dá o cu e mais, tudo mais. Ih, rapaz, que é isso, rapaz. Tô mentindo, falo mesmo. Tô mentindo? Ei, Malhação, hein? Tô mentindo? Tô mentindo, falo mesmo. Tô maluco. Falo mesmo. Eu assistia nessa fase, era muito bom. Na bunda da Malhação. Tinha o Gui. Eu não via, não. Não, e Malhação agora quer ser filosófico, pô. Também. Tá ligado que Malhação agora é filosófico, pô. Aí é. Comercial novo. Eu vendo comercial, que negócio que foda. Que caralho, eu vi, tipo Lost, pô. É. Aí mostrando as conexões fora, mas não mostra tudo. Um negócio assim, um número. Justamente, mostra um número. Número tal, não, é? Número tal. É tipo o número 23 dos caras, pô. Aí mostra, dia tal, aconteceu a merda da bomba de Hiroshima e Nagasawa. Nagasawa. E no mesmo dia de tal ano, explodiu a rebimboca da parafuseta do relógio de seu Faldicrei. Aí mostra a ligação numérica, pô. Alto negócio, viagem. Eu fiquei viajando, pô. Aí no final, Malhação, tá tudo conectado. Puta aí eu, que pá. É, velho. Vai te fuder. Eu também achei estranho pra cacete, pô. Oxe, nada a ver, querem empurrar, porra. Querem empurrar, porque. Irmão, quando vê, você sabe o quê, velho? Vai voltar assim, uma academia, o povo malhando. Só é, isso. É, pô, aí o supino reto, você sabia que tem uma ligação com a pegada oblíqua da rebimboca do parafusite? É tudo no teu reto, pô. É, pô, aí os caras, mesmo o peitoral bem dividido, remete à antiga Roma, que os navegueiros. Navegueiros. Navegando na navegação marítima da navegueixa. Pegava o remo e navegava. Lula no cu de um, Lula no cu do outro. Lula no cu de um e. Todos vestidos em saia de percata. É, mano. Todo mundo com bafo de pitola. Não dá, Malhação não dá, velho. É uma bosta, é uma novela pra criança, pô. Quem gosta é Luiz Queixada, velho. Luiz Queixada, bicho. Vai tomar. É jovem, né? Véio. Sério, velho. Vai dar meia hora de cu de relógio quebrado, porra. Não, mas aí. A juventude que assiste Malhação é desprezível. É, velho. E quem assiste Rebelde? Não. Aquela não, Rebeldes é. Não sei qual é pior, se é o Rebelde, pariu. O original ou esse da Record. Não, o legal eu acho é o Mutantes, pô. O quiseram é juntar escuro, tudo né? de bom é. No negócio e ficou uma bosta, pô. Uma bosta pura. É tipo o Legendários, tá ligado? Juntaram todo mundo que era foda, assim, entre aspas, né? Se juntou e deu cocô, pô. A mesma coisa você juntar chocolate e deixa eu botar coisa boa. Um torresmo, tá ligado? Caralho, hein? Com a linguiça toscana. Um sorvete. Não sei o que você junta de chocolate ao molho madeira. Ah, é? Vagina. Aí é tudo de bom, aí é foda, inclusive. Aí vai dar uma formiga da porra, né? Não, pô, mas o cara dá. Mas o segredo é limpar. Caramelo nos meus lábios. Eu tô tirando da onda, meu filho. Eu tô brincando, mas eu tô tirando nada por cima da onda. Ai, ai. São vários lábios, né? Mas são vários. São quatro ao todo. São quatro. Era foda. Quatro, rapaz. É dois de cada lado, pô. Os lábios superiores, inferiores, menores, menores. E várias não estruturas é, bacanas. Tanto lábio pra é tanta coisa, é uma, linguiça, né? É uma riqueza, né, rapaz? Uma linguiça, né? Rapaz. Tô dizendo, hein? Tico pá! You can't touch this. Mas teve. A gente publicou aí um Hancock brasileiro, né, meu irmão? É sério? O Hancock brasileiro? Como não é o cara que tá assaltando a loja e ele quebra. Meu irmão, como é que o cara tá no segundo andar? É. O cara atravessa o teto da loja pra pegar o ladrão, pô. Ele foi? Deve dar um pulo assim, o chão deve ser o então, o teto embaixo. Então, mas meu irmão, como é que ele viu? O cara pensar... Ele ouviu, pô. Foi, meu irmão. Foi, pô. Não, foi. Eu vi, pô. Meu irmão, aquilo ali é muito escroto. Sabe por que é foda? Isso é o ótimo. Foda, pô. Porque, primeiro, pô, imagina tu tá lá no segundo andar trabalhando, meu irmão, marretando. Acho que ele tava rolando alguma construção, o cara sabia que o piso não tava lá, essas coisas, né? Mas tu tem ideia, vai, pô, de em vez cara, de descer de escada, se jogar por dentro, pular nesse chão, esse chão vai quebrar com o cara. É você fuder, meu irmão. Muito louco. E o ladrão, pô, o que é que pensa o ladrão, pô? Fudeu, meu irmão, super-heróis existem, pô. Eu ia me cagar, fudeu o cara. Eu pensaria, super-heróis existem, pô, só isso. O do Panteão, tá ligado? Que pula na cabeça da galera. Meu irmão, é a reação do cara enfrentar o super-homem, pô. Melhor correr, eu não dava um tiro, meu irmão, eu dizia... Não, me renda aqui, seu doutor, me leve. Eu dava bosta nele assim, ó. Poxa, eu cagava véio. Legal, pô. E a doida ainda pegou a arma e sacudiu no meio da rua, não foi? É, pô, foi a dupla dinâmica ali, pô. Era base me roube o balo, cara. Caga fino e caga grosso, pô. Acho que o cara deu uma cagada que pesou ali e quebrou o reboco, pô. Foi foda aquilo ali, velho. A pauta tá maravilhosa. O bicho de tá maravilhoso. Depois bota o vídeo aí, na moral, velho. Pra quem não sabe, simplesmente eu fiz a pauta, fiz lá e na hora de salvar eu dei um não. Não. E fudeu. Aí foi dei fezes. Típico de Ítalo. É, dei fezes 666. Mas assim, queria até falar de uns rapazes aí. Novos rapazes fazendo podcast aí, um tal de Mais ou Menos Infocast. Mais ou menos Infocast, não? É um podcast e me pergunta aí se é bom. É bom? Mal menos. Marrom mesmo. É marrom. É da onde? Mal é menos. Da onde? Marrom é da onde? Cor de cocô. Marrom cocô. Os caras não sei de onde os caras são, mas simplesmente os caras são ouvintes do programa. Inclusive falaram do programa da gente no último. Foi? Pô, valeu aí, galera. Então, é mais Mike. Os caras falaram. É bom, velho. É bom, velho. Deixa eles falarem, pô. É já bom. Já sobe o nível, já sobe o nível. Os caras falaram, fizeram até uma leve crítica. Tem uma parceria legal. Positiva, né? Qual foi? Sério, porra, os caras. Dá até um toque nos caras do Morro Headbanger. Porque cada um podia gravar em casa no Skype, feito a gente grava aqui. Mas a onda tá todo mundo na zoeira, pô. É rapaz, daqui a pouco é hora, cara. É a reação. O improviso, o improviso vem um olhando pra cara do outro aqui, entendeu? Quando saca. Isso era pra quando saca uma ideia assim, a gente pega uma ideia no ar, pô, e sacode, vai. Não, peraí. Não, mas assim, a ideia deles é ótima, é óbvio. Mas não, todo mundo faz assim, tá ligado? O jeito da gente gravar é massa. É bom, pô. Se um dia a gente tiver que gravar. Se der rolar necessidade, tá ligado? Porque a gente não tem necessidade disso, mora tudo perto. É, pô. Daqui a pouco a gente vai jogar Mortal Kombat. Eita, melhor. PlayStation 3, não é pra todo mundo. É, mano. Depois, na calada da noite. O Mortal Kombat chegou e tá sinistro. Eu peguei um tadinho do Shybot. Meu irmão, se o cara não fosse noob. Tem um tal de Striker que é bala. Ele noob já dá... Ele noob já dá vilapada, meu irmão. Imagina quando ele deixar de ser. Mas, mal menos Infocast. Você procura aí. É mal, M-A-O, mal. Meno, sem F. Mal menos. Pô, eu gostei, pesquisa. É bom, doideira. Pô. Os caras são bons, os caras têm altos podcasts, tá ligado? Uhum. É a ideia que eu tinha, tá ligado? Que de fazer os flash. Mas voltando a. Como falar. Seria o Morro Headbanger na televisão, seria muito bacana, meu irmão. Na hora já imaginou gente, assim. Acho que a gente saia desse contexto. Na né? moral, a gente ia fazer. Aí assim, outro, pô. Caralho. Antes que saia do contexto podcast avulsos, uhum. Tem outro também que eu recomendo pra galera que gosta de cinema, de videogame, que é Matando Robôs Gigantes. Acho que são os caras do Rio de Janeiro, são dois ou três caras. É, pesquisa caras no são Google, foda pra caralho. Massa, véio, massa, só botar lá no Google. É. Os caras são bons. Tem poucos podcasts bons, né? Se a gente tá indicando, então... Porque eu mesmo nunca tive um cara que indicou um podcast bom pra mim, não. Não, pois é. Eu só passei a escutar por causa do programa da gente. Eu fui pesquisar pra ver como é. Porque todo mundo dizia, meu irmão, o podcast de vocês, o que porra é podcast, rapaz? Respeita aí o programa, meu irmão. Eu lembro quando tá eu tava falando hebraico aí. Podcast, eu, que porra é meu irmão não sabia o que era. Aí eu descobri que a gente fazia podcast. Porque a gente bota sem saber. Aí eu fiz, meu irmão, tem que escutar. Mas podcast é assim, todos, nenhum é diferente. Uhum. É assim, uma ó. Fórmula, né? Tá cada um no Skype. Aí simplesmente ninguém apresenta ninguém assim, ó. Cada um aqui chega e fala uma frase, tá ligado? Ah, velho. Meu nome é Ítalo e eu tô zoando nas estrelas. Aí o cara. O cara faz, meu nome é Caninha, eu não poderia nem cheirar álcool. Aí os caras começam a rir e cada um fala, chega e fala uma frase. É porque eu sou fulano e eu tô na última fase do Mario Kart. Tá ligado? Um negócio assim pra o cara dizer que é genial, que é diferente, que é excêntrico. Todos, pô. Não tem um. Só tem um que eu ouvi que é o Péssima Ideia, mas até no Nerdcast os caras fazem. São assim, É o padrão extremo. E é, velho. Não é uma fórmula, pô. Aí, podcast é. Só começa assim e depois, tipo, entra no assunto. Pô, já imaginou o Morre de Benga na televisão? Pô, é assim, apresentador de gravata, terno, um negócio bonito, porra, requinte, véio. E um spray no cabelo, pô. Brevemente, brevemente. Ia ter umas cortinas de verão, nossa, assim, umas cortinas de teatro. Caralho. Ia ser tipo um stand-up comedy, pô. Ia dizer... Eu tô peidando. E agora cara. Ele. Ele que é o bonitão, tal, é o Leandrão. Aí abre a cortina e ele sai. Assim, ó. Aí pega o microfone e é, estou aqui hoje. Né? Pega o cabelo assim, dá uma... A piroca aí senta dura. Na bancada assim, ó. CQC, mistura tudo, né? Entra o Marcos Mignon dizendo: esses caras são comédia, esses caras são escrotos, esses caras são velho, foda, hein? Acho que todo mundo ia pagar pau pra gente, né, irmão? Que merda. Não, todo mundo aí ia pagando pau pra gente, pô. Jô Soares dizendo: vamos cair aqui hoje com ele, que ele é o Leandro. Ele é o cara das mulheres. Ele é o Everton. E rapaz, toda a bancada, já imaginou, rapaz, a gente no jogo? Big Brandon, terror de Monsieur Fabrício. É, rapaz, já roubava. Bonitão. Já chegava roubando a caneca do jogo, né? Opa, vacilou. O larápio. Vacilou, perdeu o jogo. Vacilou, perdeu, né? Sabe como é que é, né? Ia ser escroto. Ia ser escroto. Mas, na moral, a gente fazendo vídeo, a gente ia ser muito mais escroto do que... Assim, a gente foi começou a fazer programa por causa dos vídeos, que um cara viu os vídeos da gente fez. Esses meninos têm poder na locução. Chama eles. Chama eles pra ser os burros do verão. E a gente começou a fazer na doida, né, velho? Que a gente nunca tinha feito nada, né? Foda, velho. Sim. Próximo. Próximo. A morte do Breno a gente esclareceu, né? Alguém tem alguma coisa assim? Acho que a gente devia terminar por aqui. Ó, põe o vídeo aí depois, calma. Véio, na moral. Ainda tem a sugestão do Larap. Ah, sugestão do Larap. Ah, é, mas é um negócio interessante, né? Um fenômeno que a gente tá presenciando aí, a morte do Orkut, né, meu irmão? Porra, tá foda, tá? A galera tá... Por que a morte do Orkut? Porra. Por causa do Facebook, pô. Google Plus. Ele tá defiando pelo fato dele não ter se adaptado. As novas tendências, irmão, vamos dizer assim. Brasileiro estraga tudo, velho. É, eu acho também. Que o final das contas é isso. Brasileiro estraga tudo. Porque teve um ponto que o Orkut ele era muito bom. Até um certo ponto. Depois ele passou dali e estragou. Passou do ponto. Ou começou a imitar Facebook, Twitter, com a porra toda. Mas sim, o Orkut definindo aí. É, o Orkut tá na merda. Google Plus, menino. Uma das piores coisas que inventaram para mim foi o tal do recado com áudio. Aí. Não, de repente véio, aparece não, e você dá um susto. Johnson mandou um, véi. Uma merda. I wanna take my não, life for você, you. Você. Não, não, dá não. Eu estilei Johnson, também. Fila da puta, e era com montagem que era pô, a cabeça da minha... Assim. Ah, não, pô. Mas mataram que era a cabeça da minha mãe, da minha tia e de outra tia. Meu irmão, acho que coroa morrendo de rir, minha mãe. Que bosta. É, assim, minha mãe riu a primeira vez, tá? Um pouquinho assim fez. Mas não vejo o porquê da pessoa passar a noite rindo disso daí. Que a história foi que todo mundo passou a noite exatamente. Rindo. Meu irmão, falar em T-Rock, ele tá aí candidato a passar no Caldeirão do Hulk, pô. Caralho. E eu ajudei a divulgar, meu irmão. Vamos divulgar aí, galera. É porque é o seguinte, eles abriram a eleição. Quem merece aparecer no Caldeirão das bandas Novos Talentos. Que não é novo, né? Lionheart é antigo. Uhum. Então, vamos ajudar, rapaziada. Tá o link aí no programa. A gente vai colocar o link aí. Porra, pra vocês votarem nos caras, pô. Que, meu irmão... Tem uma coisa tocando aqui, velho. Você olhar, meu irmão. Véio. Vai ser legal. Agora com um microfone. O Bozo agora chegou, ele cachaçado, né? Todo fudido de só cachaça. 2,5 litros de cachaçinha. Apenas, né? Pra quanto? Pra dois? Não, pô, tem uma galerinha massa. Acho que quem bebeu mais foi eu, Roberto e Manoel Boca de Álcool. Pera aí, Boca de Álcool é apelido... Caralho, né? Agora, a minha época foi quando eu, Robertinho e Fábio, que tomou uma beiradinha, torou 1,5 litros, velho. Ali foi... Foram... Teve um dia que Fábio tomou uma cachaça tão violenta que ele perdeu a carteira comigo, agora, pô. Agora, saga do cachaceiro, pô. A saga de um cachaceiro. Quando eu cheguei no bar... Tinha apenas 0,5 litro de cachaça enraizada, com canela e cravo e mulheres. Quando eu cheguei na... Toramos, no caso, terminamos de beber 0,5 litro dessa cachaça e depois partimos para 1 litro de abacaxi com mel. Tomamos 1 litro de abacaxi com mel. Depois tomamos mais outro litro de abacaxi com mel. Depois ainda, aí fomos comer, né, que ninguém é de ferro. Depois fomos para o departamento de geologia. De ideologia, é foda, né? De geologia. Hidrologia, pode com o departamento professor de do PhD Roberto Badock. E ainda tomamos Johnny Walker. E ainda comemos de graça. By departamento de geologia. Nossa. Sagradinho cachaceiro. Cachaceiros. Finalizar feito. Cachaceiros. Falamos aí de morte e tal, de Mano Breno fake death. Mas teve um rapaz aí também que morreu de mentira, né? Que é o Menino Creed. Foi um movimento bem maior, né? Foi. Várias pessoas choraram. Uma campanha muito mais. Várias pessoas chorando no Skype, no em vários mecanismos aí de comunicações. No chat. É, Felipe, chat. Pô, que ele gravou Felipe. Com a gente, com o irmão Felipe. Dele. Ah. É o. Como é que tu chamou os caras, meu irmão? Barbicha e super fino, pô. Nem lembro, velho. Super fino, velho. É o super fino e barbicha, pô. Tudo é quário. Mr. Barbicha e Mr. Super fino, pô. Super magro, pô. Super magro, pô. Simplesmente a gente fingiu a morte do cara por vários anos, tá ligado? Teve uma hora que a galera descobriu e teve várias pessoas até que pararam de falar com a gente. Mas o Menino Creed, pra quem era um grande idealizador da cultura crente, do idealismo. Do ideologismo vaginal crente e protestante. Meu irmão tá tomando uma cachaça furiosa, pô. Meu irmão, eu tenho culpa nisso, pô. Porque aquele bicho era crente, fuderoso. Aí eu discuti com ele religião e... Meu irmão, quando o cara discute religião com o cara, você sabe que o cara vai ficar assim, ó, na cabeça. O cara que é muito religioso. E depois vai mudando a cabeça do cara, pô. É o satanismo, pô. Eu botei pra fuder na minha tia. Eu disse, ô tia, imagina só. Se tu tem só essa tua vida pra viver, ela não é mais valiosa não do que tu ficar pensando em outra vida não. Ela... O cu dela fez isso. Ela fez, não nem pensar. Ela deu um pause no furico assim, tipo pô, Mario. Deu um pause. Parou tá ligado? Pulsar, ela fez, ah, não quero nem pensar nisso. Do start do mapa. Tá. Imagina se essa for a tua única vida e metade da tua vida tu perdeu com o um negócio. Não, pô, e sabe o que é o pior? Ai, meu Deus. É o cara passar a vida na tabaquice, morrer... Ah, tô vendo o céu, tô chegando lá, tô sendo abduzido. Tô me levando, eu vejo a luz. Quando o cara chega lá e tá o elefante indiano, pô, e diz. Mas veja só, veja ah, só. Ah, você orou pro Deus errado, tomou no cu, rapaz. Mas veja só, mano. Quando chega nessas horas aí, de a galera crente, as crentetas, eu me lembro crentes do meu. Crentes do cu quente. É, exatamente. Eu me lembro. Eu me lembro do meu grande amigo Danúbio. Irmão, ele já chegou assim pra mim uma vez e falou assim, mas meu irmão, essas crentes aí que fica tirando onda, que fica falando merda, porque Jesus, não sei o que, não sei o que, eu desafio qualquer uma, vou chegar assim, ó, vem cá, você nunca fez nada de safadeza, de sapecagem nenhuma com nenhum homem. Sapecagem. Aí ela, não, nunca fiz. Aí eu pergunto, você já chegou ao orgasmo? Ela vai dizer, provavelmente não. E sim, você orando lá nos seus êxtases religiosos, ou você lá no seu banheiro, tomando banho e com a água no pipi. Pegando no clite. No clite. Nunca chegou no orgasmo, nunca no se cloide. Tocou. Nunca. Aí tá ligado, até essa galera, pô, que é dá uma de moralista, de puramente religioso. Não. É. Faz uma safadeza aqui e acolá, tá ligado? Claro, mano, tinha um cara que ele só namorava crente e ele já comeu altos cus. Só na bundinha. Ah, então. Só pô. Na bunda, tem a onda, né? A vibe, né? Só é na porque que negócio só pode dar no casamento. Eles falam muito disso, mas ninguém fala em dar o cu, por mais que na Bíblia tenha, né? O sodomita vai pro inferno. Ó, uma pausa rapidinho, falar em cu. Queria parabenizar o grande Tony. Então, pô! Big Tony! O Big Tony estourou uma fossa. Vamos, peraí, rapidinho. Simplesmente foi eu, o Léo Doideira, o Bozão, e o Tony, e o Brandon, e o Léo Boy, meu irmão, num grande puteiro aí, levar o tão para degustar da carne fina. Talismã. A carne rosada, né, aquela linguaria, né? A carne morena. Que todos nós conhecemos. Uma carne morena. Foi a carne morena. Mas ele pegou a carne mais escurinha. Ah, bem... bem queimadinha. Bem roxinha, parecendo azeitona. Pegou... Mas eu não vi, né? Mas a pessoa imagina, né? No lindo mundo da imaginação, né? Só na... Simplesmente o tão chegou, meu irmão, eu já pensei... Eu comentei com o Breno ainda, essa mulher vai dar o furico. Porque a mulher que chega... Meu irmão, lembrei. Eu não tava lembrando por que ela falou isso. Mas alguém peidou. Foi. E ela fez: menino, nem eu que vou dar o cu. Oi, aí é o bicho, essa mulher vai dar furico, brother. Vai dar bundinha. Vai dar, ela não falou de escrotice não, pô. Agora a minha teoria pra ela ter dado furico, pô, foi porque a Orleans comentou: é tromba. É tromba. É tromba. Aí eu pensei, mas muito pelo contrário, ela, pô. Ela disse que vai dar, ela não, tô afim de dar o cu, tô afim de gozar. Aí qual foi a teoria? A buceta tem limite, meu irmão. Não, a buceta tem limite, velho. A bunda tem até empalar. A bunda tem empalar, meu irmão. Não, porque tu acha que o Kid Bengala, com 33 centímetros de identidade... De identidade. Identidade de 33 centímetros. De entidade. Só, de enterra. Entidade. Só dá ela enterrada no bufante das ligas. Na bunda. Na bunda. Porque na prequida tem limite, porra. Tá, eu acho que aquela... Dá câncer, porra. Pô, porque... Ela não sabia com quem ia meter ainda. Por isso, pô. Então, porque... aí quando viu que era tromba, e Brandão, ela falou... economiza a chavasca, pô. Aí não, o Brandão não, disse, é tromba. Mano Breno, o ex-falecido, disse, é tromba. A live. Aí a Noga, porra, é tromba. Aí pegou assim, né? Aí, porra, já tá dura. Ela já tá dura. Aí eu ela era boa, velho. Ela ainda é, ela morreu, né? Isso foi demais, pô. Vamos ver, né? Aí tem que conferir, né? Na galera toda. Let's go back. Só we have to go back. Então tem o cachorro, meu irmão. Vai pra onde, Ademar, caralho? Tu não foi? Eu tô brincando. Tô quote de Lost aqui, com o Jack. E novinha, fui colocar o dedo, entrou minha mão todinha. E novinha, best of the estourador de novinha. Ó, ó, ó, ó, ó, que buraco no caralho. Vira pé. Saiu o que eu disse. Então, cozinho, então, ele. Oxi, morreu. Vira Veste. E a gente tem que fazer uma camisa do Vira Veste. Vira Veste. Ô, seu Tota, no último programa o senhor foi um sucesso da porra, viu? É. No penúltimo, com aquela história do... Pé de meia. Queria que o senhor falasse um pouquinho da Estiva, como é lá, os... Por que, seu Tota? Deixa pra outra oportunidade, já só falta 10 minutos, é bom? Não, falta um pouquinho, volta. Deixa pra próxima. Na próxima tá marcado, seu Tota. 25 de setembro vai ter um programa especial que a gente vai gravar. Aniversário do pai. Aí, fudeu. Aí vai ser. Chamei o pai de aí nenhum deles, não teve tempo, né? Então, o pai disse que é pertinho, né? Mas fica pro próximo. Para o mesmo. Aí a gente pega aí um apanhado geral. Eita, gravação. Inédita, né? É. Ah, e 5 minutinhos, né? É. E é bom, que a gente fica mais à vontade. Agora vai ter e sem cortes. Vai ter que rolar o tweetcam, pra... A gente faz, vai botar na mesa, bota esse negócio aí de gravador. Porque vai ter que passar ao vivo aí, via streaming, a... Oxi, meu irmão. Vai ter que rolar... Não, peraí. Rapidíssimo. Quem é aqui que se lembra do Papa Tudo? Era um título de capitalização que rolava agora, no SBT. Agora, como é que era a música? Era Globo, né? Era pronto, que seja. Agora, como é que era a música do pai? Do Papa Tudo. Como assim? Paps Tudo. Como é, rapaz? Só no papo minha pica feliz. Você se lembrou da música do Papa Tudo? Depois. Vem cá, velho. 10 segundos, né? 10 minutos. E meio. Mas no próximo ele prometeu, ele vai ter que cumprir. A juventude Red Bang vai estar nos pés. Tudo. Só no papo, minha pica feliz. Foda, irmão, a gente era pirraia pra ficar cantando essa música. Arruma mais um monte de microfone aí, ó. Aí, foi foda. Que pai escroto. Fora o... Ai. Isso aí foi foda. Cara, essa aí foi foda, velho. Era pra ter um tweet cam, meu irmão. Vamos. Foi foda. Tem meio do... André How de Maceió. André de Maceió mandou a seguinte sugestão. Ei, podem falar sobre situações de cotidiano? Pô, a gente falou de várias, né? Ora, bicho. Brincadeira, não. Hein? Olha o tamanho da fera, hein? Brincadeira, bicho. Ele vai citar um exemplo dele, bicho. Ó, louco, ó. Uma ideia, aconteceu um fato inédito. Tem muita gente... Hoje? Ontem. Tem muita gente que diz o seguinte. lá em casa apareceu um periquito. Ontem aconteceu um fato inédito. Ontem pintou aqui em casa uma periquita. Eu não vou. Eu vou. Mas de quem? Uma periquita amarela, toda amarelinha, feito um canário. Seu tonto, seu perigo. Eu tava ali jogando. A periquita veio me visitar. Inédita, inédita. Uma periquita bem amarelinha. Eu tava jogando. Ali, aí pai chegou, né, da pelada. Que super. Aí ele foi pra tomar banho. Aí chegou e começou a falar com a manhã. Aí lá, frenético, né? Com o Scorpion lá, só no... Aí ele, não, gente, porque não sei o que, eu tava aqui 3 horas da tarde, aí chegou, deve ter escapado, uma periquita bem bonitinha assim, desse tamanho, ficou falando, né? Aí eu só imaginando o tamanho, né? Aí ele, bem amarelinha, aí eu comecei a rir, velho, eu me acabei de rir, pô, não teve condições não. Aí eu cheguei, fui lá no banheiro, né, pra tomar no banho assim, aí eu abri os braços assim, amanhã, o que foi? Aí eu, rindo pra caralho, pai, fez aquela cara assim ele de... Ele tava falando na escrotice. Tava falando na escrotice já, pô. De arriação assim, aí quando a mãe saiu, uma periquita, galera, amarela. Desse tamanho. Era alguém mesmo? Era alguém mesmo, né? Não, era, devia ser só zoeira mesmo, pô. Sim, mas... Aí, meu irmão, foi estranho, pô, eu ri demais, velho. Só da merda, pô, escutando o pai gritando assim, lá do banheiro. Alô, rapaziada, cante mais uma vez. Galera do conceito do Boa. O André de Maceió, né? Ele falou, perguntou pra ele falar uma situação cotidiana e disse o exemplo dele, né? Que ele é apaixonado por um garoto juvenil, né? Apaixonado por uma teteia. Ele simplesmente. Ele era apaixonado por um garoto. Não, ele é apaixonado por uma garota, simplesmente ele é vocalista, ele foi cantar Love of My Life do Queen, tocando no piano, no teclado. E simplesmente a doida acabou ficando com o Zé Ruela, meu irmão, um otário lá. Bem feito. Depois do cara se declarar. Simplesmente. Love of My Life, o cara fez um viado dele, pô. Não, mas assim, né? O amor universal, né, cara? Você tá com preconceito. O tiro saiu pela culatra, né? Pela o tiro culatra. Fé, amigo. Mas é aquele negócio, né? Teve um cara aí, que vocês inclusive conhecem, que ele tem um braço de cirurgião aí, um tal de Bruno. Quem, pô? Bruno, pô, gigante. Ah, sim. Ele simplesmente, ele jegue daquele Bruno jeito, rei, né? Ele simplesmente fez um catê de kung fu pra uma nega no colégio. Ah, isso aí eu fiquei... Caralho. Ele contou pra vocês e a mulher riu, a mulher só foi rir, pô. Não, tigre. Ele deve ter dito que a mulher achou do caralho, mas eu conheço gente que tava na hora e disse que a mulher riu pra caralho. Inclusive, Breno, irmão do cara, mais novo, botou pra fuder nele e disse, aquilo é um otário. E ainda disse, aquilo é um corno, quando era daquela história da rainha da Gaia, né? Não, foda, ele representando como é que era a frocação, pô. Quem? Bruno? Breno, pô. Breno, né? Nas antigas, pô, eu e Renanzinho aqui, Renan, irmão do Leandrinho, Léo Boy, o garoto Romeu, o pirata do amor. A gente aqui treinando umas porradas, os MMA aqui no muro. Aí tava eu, o irmão de Leandro, né, Renanzinho. Que não chamaram o Ítalo. E o Big Breno, né? Aí o Breno falando lá, aí, meu irmão, velho, aquele bichão corno do caralho, velho. E... O irmão imitou, né? O irmão que falou, e o irmão que disse, pô, ele representou, pô. A representação foi de chorar, pô. Eu caí no chão de tanto rir, pô. Eu e Renanzinho. Espetáculo, foda. Melhor não há. Sim, mas ele representando o quê, pô? A frocação, pô. Faz aí, Buzo. A frocação do que? Meu irmão, e alguém já viu isso. Que ele levou a Gaia. E como? Aí, meu irmão, olha, você tá assim aí. Ele lá na frente, pô. Ele representou a doida, foi. Meu e bicho. Eu pensei que era Bruno tolando a doida. Bouncing the dick é... Eu pensei. O bicho é tiro onda, né? É profissa, né? Meu irmão, mas... Vale. Pronto, vamos lá. A gente falou uma situação do cotidiano, né? Acabou de contar, né? Mas eu começou tive a celular Quest aí, que foi quando eu fui comprar meu celular. Foi uma situação que... Escuta. Várias coisas inusitadas, pô. Que você vai comprar um celular. Aí você vai na loja shopping de celular, vai na Nokia. É um atendimento de primeira linha, vai na Motorola também, vai no, sei lá, vai na Clara também. O problema é quando você vai, por exemplo, Americanas tem quiosque de celular. Sim. O Bom Preço tem quiosque de celular. É o Tupã tem quiosque de celular. E você vai nesses quiosques, meu irmão. É uma merda. Negação, meu irmão. Você tem que gritar. As negras estão trabalhando e conversando. A da Oi tá no quiosque da Vivo, a da Vivo exatamente. Nada claro. A da Oi não tá. Troca, né? Tá ligado? Não tá, simplesmente. E o pior é que é uma não bosta, pô. Os aparelhos, não sabe nada. É um cocô, pô. Se você for comprar, não vá em quiosque de. Tem que ir em loja de loja celular. Mesmo, você só vai. Autorizada. Meu irmão, é uma bosta, meu irmão. Teve um que a mulher queria ser simpática, né? Que depois de gritar com meio de mundo de gente, eu dizia. Ô! Aqui tinha que ser, pô, feito o cara pedindo ao garçom, tá ligado? Que tá na puta que pariu. Ô, Garibaldo. Os cara. Ô, Garibaldo. Deixa meu celular aqui, eu quero um Strike Force, pô. Um Caralho. Strike. Meu irmão, simplesmente eu cheguei numa loja, vê só. Eu cheguei numa loja que eu. Meu irmão, eu só chegava assim, ó. Primeiro eu dizia, ó, eu quero um celular touchscreen. Touchscreen. Touch. Que é touch. Touchscreen. Touchscreen. É, com tela capacitiva. Com o Android 2.2. Aí meu irmão tava foda de achar. Eu, simplesmente no final já tava assim, ó. Tem celular com Android 2.2. Aí meu irmão, aí chegou uma doida que fez. Tem sim, um importado. Aí eu, porra, legal. Como é esse? É bom ele, é bom, muito bom. 238. Maristone. Eu, que porra de marca é essa? Maristone, meu irmão. Marca nova, doido, chinesa. China. Meu irmão, é o Maristone, pô. Daí da frente, 150, é o Maristone. Tô vendo nenhum. Véio. Meu irmão, quando eu vi, era o Milestone, pô. Milestone. Era o celular Maristone, pô. Maristone. Simplesmente virou na boca da nega, pô. Pedro aí eu, procurando, né, procurando ainda, cheguei no... Meu irmão, não lembro. Sei que era uma loja, a Magazine Luiza, uma merda dessa que não tem aqui, né? Magazine Luiza, então, né? Não tem nem aqui. Tem sim. Tem? Pronto, então, acho que era... Loja Armaia, Magazine Luiza, pior coisa só era, agora. Acho que era a Loja Armaia. Aí eu cheguei, meu irmão, não tinha ninguém pra me atender, pô. Eu tava com a patroa lá, já de saco cheio do caralho, cara fechada. Chegou uma doida atrás de mim, vê como é que a mulher atende o cara, pô. Vira de costa aí. O que tem que ser eu? Qualquer um. Tu Leandro, quer... Que cabelo grande. Simplesmente a nega chega assim, ó, pô. A mulher tá assim, ó, pô. Ela deu uma tapa com um papelão aqui em mim e foi pro outro lado, pô. Pra eu virar e não ver ela, pô. Aí quando eu girei, ela tava assim, ó. Na frente, pô, com um sorriso assim, ó. Que nega de amor, assim. Aí eu, filha da peste. Eu. Sério, eu nem ri, meu irmão. Eu só fiz, tem aqui celular com Android lá. Não. Rindo assim, ó. Não. Se fudeu. É, o meu irmão acabei comprando na loja os dentes pequenos, pô. Uma piranha, não. Eu sou um bicho majestoso, cara. É que meus dentes são de leite ainda, pô. Daquele cara lá do Tubarão Leitão. Branquela pra caralho, não, pô. Branquela. Baraca não, pô. Que solta magia, pô. Vários, pô. Quantinho, pô, é Ítalo. Eu não lembro dele. É Ítalo grandão, pô. Branquela. Meu irmão, mas foi um desespero, meu irmão. Acabei comprando na loja da Tim, muito bom lá. Um celular legal, pronto, velho. Mas aí, a aventura aí, do cotidiano aí, ó. Desenrolei um stand-up comedy. É o Popeia de Fino Mesh. Mais um e-mail do. Mais um e-mail. Eduardo Comarela. Comarela? Ele é de Francisco Beltrão. Mandou e-mail e o Twitter dele é @ eu tenho tweet. Francisco Brandão, velho. É, pô. Aí ele falou, ouçam aí, pessoal, esse é o link das melhores, de uma das melhores bandas aqui de Beltrão. Bode Sangrento. Bode Sangrento, gostei, velho. É, Bode. Vale a pena vocês conferir. O negócio é violento, viu, meu velho? É um metalcore, né? Podrão. Aí ele botou, pergunta... Ele botou aqui, ó. Ele quer participar do... Do qual? Ele morreu. Sangrentamente. Sangrando, Bode Sangrento. Ele morreu. Ele mandou uma participação aqui que não tem nada. Ele só disse que quer participar do mano. Pergunta mano Breno, Fox Spring, momento de amor, tá chato, mas ele manda porra nenhuma. Fox Spring deitado. É, mano. Deitaram, mano. Vamos ver aqui. Matias de Belém. Se eu comecei o cozinho, pergunta pra Leandro. Se eu comecei o cozinho, ele você é fica feliz? Olha. Mas responde, tu é ignorante da parada, pô. É o quê? Se ele quer se ele comete o cozinho, ele fica feliz? Depende. Você fica feliz? O cu é meu? Ih, rapaz, essa pergunta... Aí depois vocês resolvem isso. Aí depois você me responde. Você resolve. Porque se for meu, tá ligado, né? Bom. É, né? Bom, bom. Mudando. Mudando de assunto, esse filho da puta só manda merda. Aí o Daniel de Vila Velha mandou várias notícias que não vamos ler nenhuma, mas valeu, fica pra próxima. Próximo programa a gente lê, porque tá estourando aqui. É, agora é o Vitor de Natal, Vitor Araújo, meu primo. De grande simpatia, rapaz. E aí, meus amigos do Morra de Bangers, sugiro que o tema da próxima gravação, próxima com C, tá ligado? Seja sobre putaria. Sempre é sobre putaria. Sempre tem, meu velho. Tu não assiste essa porra, e que tem uma participação especial do palhaço, bora ver, terá. O próximo eu vou providenciar. Ele vai... Poderia ser um repórter do Morra. Pois é. Não, velho. Ele como repórter ia ser belo. Sim, e o tipo de música tem que ser tipo cachorrada. Sem ser essas porra de rock. Olha, quer tirar nossos rock? Grande Ademar aí, ó. Au, au. Au, au. Valeu, galera. Quero bota a abertura do TV Colosso. É, cachorrada, pô, a gente bota só o vinil do TV Colosso, pô. Eu tinha o vinil do Tu tinha o vinil do TV Colosso? Meu irmão, todo mundo gostava do TV Colosso. E depois que eu vi o documentário dos caras lá, que mostrou. Opa, peidaram. Porra, pô, peidaram. Ei, pô, tu peidou no microfone, na cabine, marque, bicho. Marque esse negócio, velho. Não. Marque. Bolsonaro. Todos. Não. Não, mãe. Tá fazendo. Ah, tá não, não, tá fazendo tá pra tu, pô. Ele é teu, tu aguenta, pô. Bafo de cu. Bafo de bosta de cu. Pra... Porra, véi, mas. Peidinho. Saiu o respingo agora ali. Uma vez eu dei um peido que eu. E encaixou. Um cheiro de cu triste. Caralho, ainda bem que volta pra tua boca, né, o microfone. É, né? Aí eu já não sei qual é, faz muito tempo isso aí. Meu irmão, olha. De microfone fudido já tem vários. Porque eu duvido que ninguém nunca deu uma babada aqui. Oxi, velho. Vários perdigotos já voaram. Fora a gripe. Eu já rotei, velho. Não, mas o cara. Sai perdigotos. Muitos germes. Microscópicos, mas sai. O hamster já subiu em um dia. Foi lá na faculdade o cara conversando. O cara deu uma perdigotada. Falou que o cara deu uma perdigotada que eu fiz isso assim, velho. Meu irmão, Roberto. Roberto deu um perdigoto dentro do meu olho, meu irmão. Lá na. A gente filmando, pô. Ele foi falar comigo, ele. Deu um perdigoto. Como é que passou pela lente? Não, eu tava sem óculos, pô. Ah. Entrou no olho e eu senti, mas até de noite, meu irmão. A pior perdigoteia é quando você tá falando que você vai falar alguma coisa, algum comentário e vai um perdigoto na dentro da sua boca. Não, mas no olho eu acho que é pior, velho. Mas no olho é o olho, caralho. Mas na boca, velho. Na boca é praticamente um beijo na boca do cara. Caralho, meu irmão, vamos falar um pouco sobre assunto, perdigoto, né? Perdigotagem. Tem uma comunidade perdigotagem, pô. Que é simplesmente um macaco babuíno soltando um perdigoto. Perdigoto é a baba que voa do orifício bucal. E eu lembrei do Família Dinossauro que tem a guerra de perdigoto, velho. Não, mas perdigoto eles chamam porra de baba mesmo, bicho? É, o perdigoto é a cusparada, pô. É o, como se diz? Que é o projeto, genial. Tá projeto. É o perdigoto, pô. Né? A cuspida é o ato de cuspir. Vamos acabar essas sugestões e... A última, só a última. Não, não, já acaba. Luca Heavy, que é o cara que enche o saco de Herpton pra encher meu saco. O Baitolinha. Diga um hábito ou coisa escrota de algum dos participantes faz. Pergunta ao Mano Breno, como é do outro lado? Do outro lado do teu irmão, só se botar uma câmera na do que tem a... É, do outro lado da vida aí, assiste Ghost, pô. É, né? Do outro lado da vida é só ele. Não preto no filme. Mas assim, vou falar uma sugestão que não é minha, mas... Ou num hábito que não é meu. E também não é um hábito, né? Mas é uma coisa que um cara daqui fez, que é muito engraçado. Simplesmente estávamos o trio Parada Dura aqui, tomando uma lá no Extra. O cachorro... O Bozão e o Italão, Super Tramps lá tomando uma cachaça no Extra. Um sujeito chamado Cachorro disse que ia urinar. Meu irmão simplesmente fez meia hora e cadê o cachorro, meu irmão? Fomos procurar no banheiro, cadê o cachorro, meu irmão? O cara tá bebendo com a gente, some, meu irmão. Meu irmão, a gente fez. Cadê o dog? No banheiro nada. Desceu, foi procurar no açaí. Foi abduzido. Nada. Procurou lá no meio da galera, perguntou a galera, meu irmão. A galera disse, não, eu vi ele passando aí com a garrafa de cerveja aí, pro lado de lá. Eu, meu irmão, pra onde o cachorro foi? Eu, Bozo, vamos embora, Bozo. Porque irmão é preocupado, né? Eu não, porra, foda-se. Aí eu fiz, meu irmão, não, eu fui pela lógica. No mínimo, ele tá comendo uma nega. Ou então, voltou de táxi. Então, ele tá melhor que a gente, pô. É, de uma forma ou de outra. Não, de uma forma ou de outra, ele tava melhor que a gente. E, então, me conformei que ele tava comendo a doida, meu irmão. Eu fiz, Bozo, bora voltar. É longe, velho. O Extra, pra cá é longe. É longe. Simplesmente ele encontrou, a gente encontrou ele perto da rua de casa, andando com a garrafa de cerveja na mão. Voltou a pé. Num estado casa. Deprimente. Deprimente, deplorável. Zigue-zagueando no meio da rua. Na rua da lama, né? Na rua da lama, rua perigosíssimo. Da lama. O cara vem andando, sei lá, quantos mil quarteirões. Após a gente, casa de Leandro que passou, né? Meu irmão, a gente simplesmente jogou ele dentro do carro, que eu acho que ele não sabia. Na tua casa ali, pô. Acho que ele pensou, fudeu, me pegaram o carrocinha. É. Antiga casa. Meu irmão, não sei o que o cachorro pensou na hora. Sei que ele apagou dentro do carro, meu irmão. E, meu irmão, o que é que dá na cabeça do foi cara pra dar o estalo mental, caralho, de dizer: é, vou embora. Vou pra casa. Vou pra... Acho que ele foi mijar. Que todo cachorro no meio tem do... aquele instinto de voltar pra casa. Sabe? É, pô. A partir desse princípio, eu vou pra minha cama. Que é eu acho que ele simplesmente foi mijar no meio do caminho, esqueceu onde tava, achou que tava sozinho e voltou andando, velho. Meu irmão, isso aí nem assim se explica. Nem assim se explica. Tem que beber do mesmo jeito pra ter chegado no mijar. Acho que mais ninguém tem uma vice escroto, não. O hábito escroto do Bozo é cagar muito. E transformar tudo em bosta. Ele toma um suplemento pra cagar mais caro. Tá ligado? Ele compra uma albumina, que é 70 conto pra ele. Vai aí cagar. Deu caraca, a albumina na cara do caralho. A albumina é mais barata, mano. Engrossa o Toledo. Mas ele compra um Mighty Way, Strike Force. Deixa, ó. O Toledo porra, é só pra cagar mais aminoácido, velho. Ele comprou um. Eu só caguei uma vez. Suplemento de ferro é pra cagar ferro. Pronto. Eu misturei o. Eu tava misturando o protein com uma ferrancinha, velho. Aí fudeu, pô. Tem! Ele comeu ferro, cagou uma ferrança, pô. Uma ferrancinha. É uma bola de. Ele vai cagar uma viga GG50. Se Dona Gen souber, se Dona Gen souber comercializar aí, bota um barril, caga no barril, dá um suplemento de ferro e vende por boy, meu irmão. A ferrancinha é cara. Cromada, meu amigo. Vai dar um valor, dói o dedo, mas. Lena de Fortaleza, grande Lena. Mandou Sandy faz anal. Tenho que falar, risos. Vocês viram isso? Hã? Não. Sandy faz anal, uma hashtag que rolou, porque ela não fez a devassa, né? Ela agora quer ser pra frente, é que vocês estão dizendo que ela dá o cu. Um dia. Não, eu acho que ela é simplesmente uma bosta na cama, meu irmão. Porque aquela cara broxante e o jeito de quem não tem graça, velho. Simplesmente, meu irmão. Tá ligado que tem, tipo, a falsa magra, por exemplo, ela tem cara de otária, mas ela tem cara de otária que mete. Ô Dilma. Sandy ou Dilma? Dilma presidente? Sim. Não, Sandy, porra. Aí é foda. Pra mim era... Trocar uma mulher por um homem é foda. Dilma, né? Do chefe. Não, Elza Soares ou... o Sandy, aí é foda. Ali é foda. Ali é praticamente o spawn, né, velho? Ai, caralho. É o carnificina do... É o carnificina do Spider-Man, pô. Aquilo é uma desgraça. Mesmo a cara. Não, Sandy faz anal, eu acredito que ela não faz. Acredito que ela é um puro cocô, aí na cama. Não tem problema. Por fezes. É isso, e ela não... tomou a devassa fazendo careta. Tá, ela não gosta, não. Ela, pô, mesmo disse depois, não gosta de cerveja. Dinheiro é foda, fudeu, né? Segundo o marido dela, numa entrevista aí no programa da Marília Gabriela, Was your friends com o Gabriel? Aí ele falou lá que a entrevista tinha sido um bocado de... um monte de outras coisas, tá ligado? Que ela tinha falado que tinham perguntado pra ela se era possível prazer anal. Ela disse que achava que sim. Sendo que nos cortes, na pura edição, na grande zoeira, aí, tipo, deu a entender que ela disse: eu dou a bunda. Gosto. É feito uma matéria, tá, das antigas, que tinha aquela Soninha, que era da MTV. Sim. Hoje em dia ela é política. Que era maconha, ela é política. Eu fumo maconha, tá ligado? A galera ficou frangando com ela. Perde gotagem do caralho. Porra, véi. Perde goto supremo. Porra. E eu não senti essa porra saindo. Perde, rola, véi. Meu ainda tá. Não, mas continua. Continua aí o negócio da Soninha. Não, já foi. Então já foi. Aí editaram dizendo pra ele. Editaram. Eu fui maconha a cara dela lá, porque não tem nada a ver. Ela falou muito. É mesmo coisa que ela lá pra fora, pô, a rede com a tribo. Meu irmão, às vezes. Botou lá pra fora, pô, véi. Às vezes eu vejo uma matéria e eu faço: meu irmão, esse cara teve culhão de falar isso. Mas quando o cara abre e lê, é então, outra coisa, nada, pô, a ver. O próprio Alway News, pô. Pode perceber, pô. Quando você fala ele, o que quer ser peitudo? Bundudo? A tua cara de carne tá inchada. Meu irmão, pode perceber no cenário lá atrás, pô. É muito corte, pô. É uma palavra, um corte, pô. Pode ser um I e um A, pô. É um corte. Não, eu já formei frases no programa, tá ligado? De tipo, a gente começa a conversar um assunto aqui, entra em outro e eu, meu irmão... Eu acho que tipo, tu não prosseguiu, deu procedimento do mesmo canto. Mas dá pra dar um revestrez, pô. Tipo, notícias do Herbert. Como é? Notícias sérias do Herbert. Como é? Não, pô, o negócio... É, assuntos sérios do Herbiton. Aí aquele dispense, pô. Eu gratei de uma parte que... Tem nada a ver. O microfone é assim, tá ligado? Aí eu falei, não, pô. Dispense, pô. Gravar isso aí, pô. Não sei o que. Tá ligado? Pô. Era nada a ver. Parece dispense, pô. Ei, pô, vamos fazer não sei o que ele... Não. Dispense, pô. Corta isso daí, na moral. Dispense, pô. Só que pareceu o que ele tava falando. Dispense, pô. Deu uma olhada muito escuro. Dispense, pô. Temas sérios de Herbiton. Dispense, pô. É, vamos aí. Monique Evway, de Manaus. De Manaus. Aí, ó. Da Fazenda, com Monique Evans. Da Fazenda de Arroz, pô. Queria saber o que vocês acham do movimento Lingerie Day, né? O cachorro tem que participar dessa. É massa. Lingerie Day eu acho interessante. É bom, é bem... rende muitas paisagens bonitas, né? Mulher objeto é foda. E queria dar meus pêsames pela morte repentina do Mano Brandon. Beijinho, Italin, Leandrovski, Herbiton e Aldemar. Pouso no Jair Gostoso. Fudeu, que pena. Eu não me conheço, pô. Agora todas que provaram não conseguem esquecer, né? Exatamente. Sou foda. Digidinho, digidinho, digidinho. Ei, mas só pra finalizar, aquela notícia do Jay-Z, sou foda, é mentira. Ah, tá. Ah, massa, pô. Ah. Pô, mas não fui eu que inventei, não. Fui esperto. Pra caralho, não, ia ser foda, mas é uma notícia que rolou aí, muita gente acreditou, inclusive eu vi em outro podcast, e os caras realmente acreditaram. Só pra dar um enxerto aí, votem na gente Top Blog. Então aí, quem não viu no começo, estamos no top 30 dessa porra. Se a gente ganhar, vai ser foda. A gente fica muito mal agradecido. É, se a gente ganhar, a gente vai virar boçal, pô. Só isso, pô. Se a gente não ganhar, a gente vai... ser mais boçal ainda, então é melhor ganhar. Não, mas se a gente ganhar, a gente vai dar um beijo em todo mundo, velho. Todas as minas. Todas as minas, mulheres. A gente deixa os machos pra beijar o Leandrinho. E todas as cores. O Leandrinho é o único que tem cabelo grande aqui. De muitos sabores. Não vou nem falar isso, porque eu sei que tem um monte de frango que vai cremer. Não, aquele bicho, cara, como é o nome dele? Taco. Como é que ele disse pra te proteger? Ah, não. É o... Cano da moleque de lixo. Cano, moleque do luxo. É. De lixo, pô. Não, eu acho que ele é uma rapariga de luxo. Oi! Mas estamos chegando no final. O Vitor PW. Aí, ó. Que difícil. Peidaro não. Um grande abraço pra todo mundo que joga o PW. Tem vários caras que jogam o PW e escuta. Inclusive tem um que nunca ouviu, que é o Kowalski. Mas ele tem, desde antes da gente começar o programa, o subnick dele é o site da gente. Porra do caralho. E nunca mudou. Inclusive eu acho que é ainda ponto blogspot. Ele nunca tirou aquilo, velho. Nunca. Grande, acho que ele nunca assistiu. Grande, tá, Cole. Grande Cole. Fala, rapaz. Estou mandando o trailer de um filme fuderoso de ação. Isso é boa. Que será lançado em 20 de janeiro de 2012. O filme é estrelado pela lutadora de MMA Gina Carano. Eu vi isso. É gostosa pra caralho e dirigido por Steven Fulano de Tal. Siga. A trama do filme é sobre uma super soldada. Agora, a história achei puro cocô, sempre, né? É. Soldada agente secreta. Super soldada. Que busca vingança depois que é traída pela corporação, obviamente. E armam contra ela em uma missão. Padrãozão. Mas realmente vale a porrada. Né? Mas sabe o que é que eu gostei, velho? Porque pegaram um lutador de MMA e botaram pra fazer uma parada estilo Jet Li, Jack Chan. Não, na verdade, esse filme que aí, quebra vários paradigmas, diretor, né? Ele quis... E paradoxos. Ele quis fazer uma parada estilo... E paralelos. Só que obviamente que não vai ficar igual. Eu tô falar estilo porn, pô, e aí já fez. Meu cara, o Jason Bourne. Tem que falar do Homem-Aranha, pô. Se ela fosse porn. Aquela cena fantástica porn. Lá. Eu não vi, não. Não, é o cara quis fazer o. Mas não baixei, não, porra. Esse filme vai ser estilo porn, vai ser gravado na Europa e tal. Em vários países. Ela falando vai dar já rim. Tem várias cenas, né? É, se brincar, tá em trabalho de edição, né? Eu tenho certeza que né? Vai ser massa. Tipo, pra quem gosta não. De porrada... Tipo... É porque a turma não sabe avaliar filme de ação, pô. É tem que ser pela ação, gosta da bunda, acha que tem que ter drama, uma história. Coisa, uma tem coisa que eu historinha. Não... Pronto. Uma coisa que eu digo, realmente aprendi com mais com o Orleans, o cachorro e a galera foi... Até Leandro, tá? Mas foi mais com o Orleans e Leandro, que é das antigas daí. Que eu não viajava em filme, tipo... Homem de Ferro, por exemplo. Que eu, porra, Homem de Ferro, meu irmão. Só que eu, meu irmão, eu vi os caras viciados num filme assim, meu irmão. Aí eu fui me ligando, meu irmão, os filmes chineses, porque a turma não gosta. Porque os caras voam, pulando bambuzal. Mas o super-homem faz o quê? Faz o quê? Com a porra de uma cueca. Ele voa. Por cima da calça. Aí a turma acha que os chineses acham que a galera voa, tá ligado? É porque o super-herói chinês, Ele é o cara que começou, vamos dizer, a voar e ele não voa. Exatamente. Ele quebra um pouquinho a gravidade, através do treinamento, mas é uma fantasia, não deixa de exatamente. Ser, né? Exatamente. E o super-homem, os caras é picado por uma borboleta, e assim, aí acorda num casulo. É, tá ligado? Andando em bicicleta. Mas eu e Mr. Everton temos que citar esse filme aí. Falando de super-herói, Spider-Man XXX. É o filme do ano. É o filme ou não é? Cara, é bem feito. A roupa do cara é muito bem feita. Você diz que é o Homem-Aranha, se você vê de ré. Mas tem a cena mais escrota. Tem a cena. Herbiton. Como é, velho? Descreva. Descreva não, a cena. Não, véio. É a mesma coisa, ele vai falar a mesma coisa. Descreva a cena, pô. É, não. Cada pessoa descreve diferente. Descreve. É porque tem a cena do beijo lá do Homem-Aranha no primeiro filme, que ele fica de cabeça pra baixo. Sim. Aí aparece a Mary Jane lá, tira a máscara dele e dá um beijo de cabeça pra baixo, né? Sendo que ele sobe. Meu irmão, quando ele sobe e vai embora, você pensa que acabou, pô. Aí ela fica meio assim, apaisando assim, tá, do nada ele baixa, pô. Meu irmão, ele simplesmente baixa com uma parada assim lá de fora, assim, velho. Aí vira. Aí vira um 69, pô. Um 69 suspenso, velho. E. Meu irmão, é muito. Porque é do nada, pô. É muito escuro. É do nada, pô. A gente deu uma gaitada, meu irmão. Uma verdadeira gaitada. De verdade, eu não esperava. Gaitada, eu tinha acabado de baixar o vídeo, aí ele apareceu lá em casa. Meu irmão, acabei de pegar, pô. A gente foi passando assim nas cenas. Aí ele diz: ó, bota na cena do beijo. Não tem pornô, não. Pô, bota na cena do beijo, meu irmão, é muito chato. Não, quando o cara dá o beijo na nega, até comentei. Esse Homem-Aranha é muito mais fora, porque ele dá beijo de língua rochedo, meu irmão. Eu que beijo tesouro, rapaz. Meu irmão, aí quando ele subiu... É porque é de cabeça pra baixo. Meu irmão, quando ele subiu, pô... É muito estranho, pô. Quando ele subiu, pô, eu fiz... Meu irmão, era hora pra mim, ele ia descer da rede. Não, pô, ele sobe e desce com o corpo reto, só que ele desce muito rápido e a benga assim. Desce nessa altura, pô. E aí a mulher... Meu irmão, que filme genial. Outro que eu peguei, mas o link... Simpsons, cadê? Dead Seventh Show pornô, pô. Dead Seventh pornô, pô. Dead Seventh Show, caralho, pô. Caralho, velho. Meu irmão, eu tenho que ver o Hyde e os caras tudinho, tem pô. Tem que eu passar, tenho os Simpsons, pô. Os Simpsons tem os Jogos Mortais, tem um Avatar, pô. Tem muito. Jogos Mortais é bem feito. Eu vou querer os Simpsons. Os Simpsons eu vou querer, velho. Que o pau do cara é fluorescente, pô. A lâmpada assim. O do Avatar eu já vi uns trechos, mas não vejo não. Cara, o dos Simpsons é escuro. Os Simpsons é engraçado, velho. Mas todo mundo é amarelo, tá ligado, né? Mas aí é efeito de câmera, não é? Todo mundo pintado. Tem uns caras que faz o papel na moral, meu irmão. O que você faz? Esse é Ned Flanders. O Flanders ficou idêntico, velho. Cara, e o jeito dele, pô. História também, velho. Todo mundo come todo mundo, pô. É uma suruba de. Primeira. De primeira. Até o Flanders, pô. É, velho. A gente pulou do assunto do MMA porrada pra. Ó, Mano Sacanagem. Breno morreu no mesmo estilo, não, Felipe Kennedy morreu. Isso foi pra atender os pedidos lá do teu primo, da né? Putaria. Lá do. É, fala, Neto, meu primo pediu putaria, pra caralho, falou pra caralho. Já falou que só caralho de raparigagem aí. É, Mano Breno morreu no mesmo estilo que o Creed, sim, no mesmo estilo. Só que a gente não quis permanecer a mentira. Você já acreditou pela funerária Roberta Miranda, né? Vai com e Deus. E quem irá responder aos quadros perguntas ao Mano Breno? Mano Breno tá muito ocupado, tá tendo que assaltar mais, né? Porque aumentou o contingente aí de assaltantes, tava em falta. Foda. A concorrência tá pesada. A concorrência, né? Tá pesada e tá tendo que trabalhar mais. Disseram que ele tava no estágio com MC Sheldon. E o prostituto. O metal e o outro cara lá que eu não esqueci. Alguma coisa é boa. Se algum dia vocês. Cego. Se algum dia vocês vierem. Se algum dia vocês vierem para Porto Alegre, os leva ali no maior puteiro do Brasil. Conhecido Beleza. Como Gruta Azul. Pode ter certeza que não irão se arrepreender. Tá. Porto Alegre. Pode Porto ser Alegre. Uma grande zoeira. Alegre, próxima, próxima parada. Let's go. Meu irmão. Bruno de Maceió, jogador de PW. E aí, pessoal do HHB, trago a vocês a seguinte pérola musical. Eu já imagino. Música sobre sexo e putaria. Puta que pariu. Isso aí é claro. Aqui é o Creed, mas você, vem você e o Gentai, mas vai. Pera aí, pô, tu não lembra dessa música, não? Vamos deixar essa música no final, pô. Deixa no final aí, pra galera. É, no final da. Tira aí, então. É, tira aqui e vou deixar essa música rolando. É, simplesmente é o vídeo mais entregue que eu fiz e deu 33 mil, vai pra 34 mil agora. Acesso. Sexo e putaria. Eu acredito que sim, velho. Oxe, tu acredita? Claro. Meu irmão, mas na moral, isso se espalhou. Meu irmão, simplesmente. Não, dislikes são apenas 8. Ah, mas também só tem 6 likes. É, pô, ninguém optou muito. É, pô, mas, meu irmão, vê que não tem nada a ver. Esse vídeo foi muito repassado, pô, porque só o Roberto Cabral fez um trabalho de mídia fantástico, pô. Todo mundo conhecia essa música lá no Bukake, pô. Botou aí. Esse. Teve alguém que botou numa aula, pô, de informática, botou essa porra, pô. E fudeu. Os computadores tudinho, porra. Não, Bozo, isso vai ficar fedendo, bicho. Dona Gê, vem cá dar um esporro nele. Bora, acabando mais o programa, vote na gente no Top Blog, estamos entre os 30. Se a gente ganhar vai ser foda, porque aí aparece realmente alguém pra olhar para nós. Não. Tudo bem que somos belos. Beijo, né? Pane. Beijo, bolinho de arroz. Eu não vou mandar beijo pra ninguém. Beijo, Júlia. Como é? Era Júlia. Júlia é legal, gostei dela. Ela joga legal. Júlia. Ah, Júlia jogadora. Qual é o apelido dela? Preta Gil. Preta Gil. Caralho. Mas ela é uma Preta Gil bonita, pô. Gostei, gostei. Não tanto, né? Na verdade, não é bonita, não. Ela é bonita, ela é bonita, não é feia, não. Tô brincando, né? Ela é bonita. E mas. Não, mas tem problema, não. O genial de jogar com os moleques. Ela pesa 93 quilos. É ver os pais deles. Ela pesa 93 quilos. Vê a altura dela, velho. Ela mede tanto. Tu vê o tamanho da mulher, vê se o moleque. Vamos lá. Vamos terminar. Quem quiser, quem joga League of Legends pode se juntar à trupe. Inclusive, ver cenas muito hilariantes, que é das crianças levando esporro dos pais. Eu. Em pleno Skype, tu não. É foda, tu não viu essa cena ainda. Simplesmente, eu vou cancelar esse computador. Eu vou estourar ele no chão. Bora, véi. Acabou mais o programa. Tchau, Humor Headbanger. Deu tempo de falar o nome do pessoal. www.twitter.com/humorheadbanger. Na casa do cachorro, enquanto estiver na minha casa. www.humorheadbanger.com. Tem lá do lado, Top Blog. Você vota. E é nóis, meu amiguinho. Tem que votar porque a gente tem que ganhar. Vamos lá. Quem tem blog aí, manda um e-mail pra mim que eu vou botar o banner de vocês. Vamos divulgar, né? Vou fazer a parceragem. Vou fazer uma equipe de novos talentos. Pequenos aprendizes. Novos talentos. E é nós. Adicione aí nós e cachorro alguma coisa pra acabar, finalizar? Não, vamos pra calada da noite. Bozão? Eu só queria botar um ponto aqui, que o Churran aqui tava falando que nem o Bola do Pânico, tá ligado? Foi? O italiano aqui é assim só, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, demais. É verdade. Não sei o quê. Aí eu, bora bola! Percebi, não. Não, o bola. O bola. O bola da gente é Leandro, pô. Que é a ignorância, pô. Tá ligado que o bola é extremamente controlado pelos caras pra não botar pra fuder, né? Porque no programa de rádio, nas antigas, ele era mais apelão. Pra se fuder. Ayrton, já falou, mandou beijo. Manda mais um beijo. Beijo daquele do sabor de chocolate. Aquele que seduz. Porque eu tô com sono, eu tô meio morgado. Percebe-se. Até daqui a pouco. Quem quiser fazer massagem. 87153127. E maquiagem. Maquiagem. Pode ligar pra mim, certo? É da prostituição. Mr. Leo Boy. 87153127. 8715. Não, né? 3127. Liguem pra mim. Não, é sério, pessoal. Certo? Vamos acabou, gente. Acabou. É isso aí. Feliz. Espero sua ligação. Acabou. Eita, caralho. Tava gravando, não. Tava. Você não é doido? Você não é doido, velho? Você não é doido? Que é isso, agora, rapaz. Com vocês, música sobre sexo. Boa noite. É, a gente não vai ouvir mais. Away. Eu estou tão amada e também tão molhadinha. peitinho, dor da barriga de espoleta. Dá vontade de apertar, dá vontade de apertar. Dá vontade de apertar, dá vontade de apertar, dá vontade de apertar. Prazer sexual, garota, essa garota brasileira, swing coital, essa garota sexual. E aí, garota? Que se liga essa garota